A paz do Senhor, irmãos, irmãs. Vamos continuar a leitura bíblica. Nossa devocional está baseada hoje em 1 Samuel, primeira carta, né? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Tá bem? Antes disso, nós vamos fazer uma leitura de abertura devocional, que nos foi encaminhada pelo irmão Everson, da Igreja Vida Nova. E depois faremos a leitura bíblica, algumas considerações, uma nota de rodapé bastante esclarecedora e uma palavra pastoral sobre esse capítulo que trata da morte de Eli, a morte da nora de Eli e a tomada da arca pelos filisteus. Há uma palavra muito importante sobre isso. Então, leamos agora a mensagem que nos foi enviada do texto de Jeremias 31, 25. Restaurarei o ânimo do abatido e animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Jeremias 31, 25. Deus não prometeu explicação, e sim restauração. Sempre que passamos por uma prova, queremos explicações. Perguntamos por quê? Por que agora? Por que comigo? Ficamos mais impacientes com o silêncio de Deus do que com o barulho das circunstâncias. Nem sempre, porém, Deus responde o nosso clamor do jeito que nós queremos ou no tempo que nós aguardamos. Nem sempre Deus nos dá explicações, mas sempre nos oferece a restauração. É assim com Jó. Deus restaurou-lhe a sorte e o dobro de tudo quanto possuía, mas não lhe explicou detalhadamente o porquê do seu sofrimento. Ele só teve uma forte experiência com o Senhor, e chega a declarar: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra de abertura. Irmãos, antes de eu ler o capítulo 4 de Samuel, passo rapidamente, e última vez, já fizemos 3 vezes, vou ler agora pela última vez o relatório geral. E depois, só lá para abril, também vamos deixar andar um pouco, e lá para abril nós passamos para vocês que estão orando, divulgando, ofertando o relatório que muito nos alegrou do último bimestre. Muito embora com o aumento das atividades, eu já antevejo que o mês de fevereiro, março e até talvez abril, a partir daqui, nós tenhamos uma diminuição de devocionais enviadas, mas espero que continue tocando os corações e o número de pessoas continue sendo cada vez maior. Vai lá, então, relatório geral, baseado no último relatório enviado pela missionária Vivian Lopes. A contagem se deu até o dia 31 de janeiro de 2025. O total geral de escutas e visualizações é de 370.733, somando WhatsApp, o blog e YouTube. ainda bem. Estamos atingindo 20 nações: Brasil, Uruguai, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, França, Países Baixos, região desconhecida, o Canadá, a Rússia, Arábia Saudita, República Tcheca, o Reino Unido, Seychelles, Ucrânia, Argentina, Turquia, Espanha e outro país não identificado. Os textos mais procurados: Apocalipse, Eclesiastes, Lições para Líderes, Jeremias, Um Testemunho da Pastora, O Eterno Fechou a Sepultura, Mateus, Gênesis e Êxodo. Mas é claro que o blog, alimentado pela missionária Vivian Lopes, está à disposição e nós certamente teremos acesso a outros livros, já que ultrapassamos metade da Bíblia. Então, louvado seja o nome do Senhor. Deixo também com você agora o número de livros. Nós estamos no livro de número 38, tá bem? Livro de número 38, dos 66 da Bíblia. Está sendo ministrado o livro de Isaías, já foi o capítulo 1 e 2, pela pastora, e eu estou ministrando o primeiro livro de Samuel. Então, bendito seja o Senhor. E para encerrar, se Deus mover o seu coração a participar dessa obra, para que a mensagem bíblica seja cada vez mais ouvida, mensagens visualizadas, se você quiser participar, ore para que essa obra continue abençoada e divulgue para mais uma pessoa da sua família, da sua igreja local, um amigo, alguém que você conhece. E se você quiser ofertar, o nosso Pix é 247-190-158-16. Eu de novo digo a vocês, pastor, esses pastores e trabalhos mais midiáticos, eles divulgam todos os dias, em todos os lugares, várias vezes, enquanto a programação acontece, o número da conta e das várias contas que eles têm. Irmãos, nós acreditamos no Senhor e pedimos ao Senhor, vamos até o altar de Deus, que é a nossa alegria para sempre, diz a palavra, e estamos suplicando a Ele. E cremos que a leitura da palavra e uma devocional não é hora de ficar divulgando todo dia, porque cremos que o Senhor proverá. E ponto. O Senhor proverá. Então, se você quiser participar, eu disse mais uma vez, agora volto a falar sobre isso lá para o mês de abril. Tá bom? Quem sabe mais ou menos nessa data do mês, lá para o mês de abril. Vamos deixar rolar uns 2 meses e depois nos alegramos com os resultados. Ok. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. É um capítulo forte de chamada para nós, de exortação que Deus fez ao povo de Israel, na figura de Eli, da nora de Eli, da família de Eli, e também um erro que o próprio povo de Israel cometeu com relação à arca. Vamos ler o texto. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Então Samuel era respeitado e a palavra se espalhava. Aleluia. Mas o versículo 2 começa a apresentar uma outra situação. Naqueles tempos, Aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus e acampou nas proximidades da cidade de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afec. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel, e depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4 mil israelitas no campo de batalha. Só numa batalha, 4 mil pereceram. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes: Por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: Vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão dos nossos inimigos. Aqui o erro do povo de Israel, né? Acharam que era só levar a arca, só levar o objeto, né? Mesmo sendo um objeto sagrado, e eles teriam a vitória. Então as autoridades do povo mandaram trazer a Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamaram: O que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Quando foram avistados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta dos filisteus e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós! Nunca aconteceu algo assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? Eles não discerniam exatamente que era um só Deus, né? Porque eles tinham um panteão de deuses. São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto, e concluíram: Sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de não vos torneis escravos dos hebreus, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens fortes, lutai bravamente. E assim os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30 mil soldados a pé. Preste atenção. A outra menção, no versículo 2, diz de uma perda de 4 mil israelitas. Aqui, perderam 30 mil soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Naquele mesmo dia, um homem de Benjamim correu da frente de guerra até Siló com as roupas rasgadas e a terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava muito angustiado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou tudo sobre a matança que ocorrera, e imediatamente a cidade inteira começou a gritar e se lamentar. Eli ouviu o clamor do povo ao longe e perguntou: Que grande alarido é esse na cidade? E o benjamita se apressou e veio correndo trazer as notícias a Eli. Estava Eli com 98 anos de idade. Seus olhos já fracos, não se moviam mais e ele não conseguia mais enxergar. Assim que o encontrou, o mensageiro lhe disse: Estou chegando do campo de batalha, consegui fugir das fileiras e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. Diante do que Eli indagou-lhe: O que aconteceu, meu filho? E o homem lhe deu a notícia: Israel teve que fugir dos filisteus e terrível carnificina Fomos derrotados, e seus dois filhos Hofni e Finéias estão mortos. Além de tudo, os filisteus tomaram a arca de Deus. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, próximo do portão da cidade onde estava, quebrou o pescoço e morreu, porquanto era idoso e obeso. Ele julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter seu bebê, quando ela recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que seu sogro e seu marido haviam morrido. Começou a sentir fortes dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam lhe rogaram: tenha coragem, anima-te, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem conseguiu responder, nem dar atenção. Ela deu ao menino o nome de Icavod, ou, para nós, em português, Icabod, querendo dizer: foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada e por causa da morte do seu sogro e do seu marido. E completou afirmando: a glória foi exilada de Israel porque a arca de Deus nos foi tirada. Irmãos, começando pela tragédia da morte de Hofni, Finéias, que eram os filhos de Eli, mas eram corruptos, pessoas que não levaram o ministério a sério, que eram indecentes, que tinham uma vida promíscua e, além de tudo, roubavam ao Senhor, roubavam as ofertas, roubavam o povo. Eles pereceram nesse dia. Depois, como você ouviu, Eli também morre. Ele não morre só, porque o texto diz, né? Era idoso e obeso, caiu, bateu a cabeça e morreu. Mas mesmo que não fosse idoso e obeso, ele iria cair e ia morrer também, porque era o juízo de Deus para com Eli, que durante muito tempo tolerou a sordidez dos seus filhos e fechou os olhos para tanto pecado, e o juízo de Deus veio sobre ele, e morre depois a nora de Eli. Meus irmãos, minhas irmãs, não adianta simplesmente ter uma função estratégica, ou como juiz, ou como sacerdote, ou nos nossos dias, uma posição estratégica nas mais diversas denominações que nos ouvem. Isso só vai ser uma bênção se nós, que ocupamos essas posições, mantivermos a nossa comunhão com Deus. O título em si não vai nos salvar do juízo do Senhor. Nem o título, nem a posição, nada disso. E nós precisamos aprender de vez, com esse exemplo de Eli, a não fechar os olhos diante do pecado, mesmo que isso seja dentro da família. Precisamos ter uma posição muito clara, muito objetiva, muito verdadeira, muito sincera. Não se zomba das coisas do Senhor. É preciso ter respeito pelo Senhor, ter reconhecimento de que Ele é santo, santo, santo, e com isso nós já estamos dizendo: é preciso ter temor do Senhor e é preciso ter tremor do Senhor. Aí sim, o Senhor abençoa a nossa vida e abençoa o nosso ministério. Mas se formos profanos, se formos promíscuos, se formos pecadores que não se arrependem, se formos pessoas totalmente dissolutas, contrárias à vontade de Deus, o Senhor, uma hora, vai estabelecer o juízo. Pode não ser dessa forma, esse foi um momento da história de Israel, mas do juízo final, nenhum de nós vai escapar. Então, não se esconda atrás de títulos, não se esconda atrás de posição, não se esconda atrás de nada. Você tem que ter respeito e muito respeito pelo ministério que ocupa, tá bem? Todos nós erramos, todos nós somos sujeitos a um equívoco aqui, outro acolá, mas é preciso sempre cometer um pecado, é preciso se arrepender do pecado, é preciso pedir perdão pelo pecado, se arrepender e mostrar uma mudança de atitude, mostrar uma mudança de comportamento, porque isso são os frutos do Espírito Santo. Também só pedir perdão e dizer que está arrependido não resolve. É preciso mudar a mente. Aí vem o nome grego que a gente usa lá no YouTube, metanoia, mudança de mente, mudança de coração, mudança de comportamento, né? A palavra literalmente é mente, noia, mas ainda mais para os gregos, quando você fala em razão, em noia, mudança de mente, você está falando da mudança do teu ser. Então, é necessário que nós, tendo errado, em algum momento, nos peçamos perdão, nos arrependamos e mudemos a mente, mudemos o coração, mudemos o comportamento, mudemos a atitude. Não fechemos os olhos diante do pecado para que sejamos aceitos diante do Senhor. Todos os homens de Deus na Bíblia e mulheres de Deus, com exceção de Jesus, a Bíblia diz que todos pecaram. Mas pecaram, e por que você vê muitos homens e mulheres abençoados pelo Senhor? Por causa disso. Porque souberam identificar o pecado, o Espírito Santo convenceu do pecado, convenceu da justiça, convenceu do juízo, e a pessoa pediu perdão a Deus, se arrependeu, mudou de vida e mostrou isso com frutos, com mudança mesmo, tá bom? Então fica essa palavra aqui, o grande ensinamento que Eli nos dá, um triste ensinamento, né? É grande e triste, porque ele não levou o seu ministério tão a sério como devia ter levado, e fez vistas grossas, como se diz, para com os seus filhos durante muito tempo, o que acabou desembocando na morte dos filhos, da nora, dele mesmo. Então, não toleremos o pecado. E a segunda coisa, essa é a busca da santidade bíblica. Essa é a busca da perfeição cristã, é sempre uma busca. E o que pode nos impedir é o pecado, e aí temos que lidar com ele. E para lidar com o pecado, só pedindo perdão, se arrependendo e mudando de atitude. Não tem outro caminho. Tá bom? E a primeira parte do texto, o povo de Israel, toma a arca. Primeiro eles são derrotados numa batalha, 4.000 morrem. E depois eles acham que trazer um objeto sagrado, e muito sagrado, que era a Arca da Aliança, somente o trazer do objeto sagrado garantiria a vitória para eles. Irmãos, Deus não está confinado em nenhum objeto sagrado, nem a Arca da Aliança comporta a glória do Senhor. Nada no universo. Ele que criou tudo, ele é maior que tudo. Então nada comporta. Para você ser abençoado, você precisa ter comunhão com o Senhor. E para você ser abençoado, A glória do Senhor tem que vir sobre a sua vida. Então não adianta, o povo de Israel trouxe a arca e falou, ah, vamos levar a arca e nós vamos vencer. Até os inimigos ficaram com medo por causa da arca e do barulho que o povo de Israel fez, mas com medo, lembraram do Egito e tudo mais, mas o Senhor não fez nada, porque havia pecado em Israel, e um pecado não confesso, não houve arrependimento, não houve mudança, pelo contrário, que eu acabei de mencionar. Então, trouxeram a arca e de nada valeu. Pelo contrário, a arca ainda foi roubada, ainda foi levada. Vocês vão ver mais adiante que o povo, o objeto era tão sagrado, a arca é tão sagrada, que o povo, dos filisteus vai sofrer por ter levado a arca da aliança. Vai sofrer por causa disso. Porque não se brinca com nada que é de Deus, que é do Senhor, que representa o Senhor. Tá bem? Mas não use nada em sua vida como uma espécie. Eu vou usar um outro termo, não o termo da nota que vou ler agora para você. Não use nada como um amuleto. Ah, eu vou trazer aqui o amuleto da sorte. Muita gente diz, né? Também com frases oriundas de outras crenças, né? Eu estou com uma cruz aqui e eu estou com o corpo fechado. Então, eu estou com um patuá que as pessoas usam no pulso. Então, eu tenho o corpo fechado. Usam colares que são consagrados a deuses. Ah, então estou com o corpo fechado. Tá não, tá não. Tá corpo fechado nenhum. O diabo vem e ciranda e faz a obra dele e você ainda passa vergonha. Com cruz e tudo, com patuá e tudo, com colar e tudo. Você vai passar uma vergonha imensa. Então não adianta só ter a cruz. Muitos filmes, que eu nem recomendo, né? Mas mostram até desenhos animados que falam de vampiros e alguém vai tentar lá vencer o vampiro com a cruz e o vampiro vai para cima dele, tira a cruz da mão dele e ainda a pessoa que estava com a cruz ainda leva uma sova, né? Então não adianta só se apresentar como pastor, ou sacerdote, ou padre, ou alguém arrolado em uma igreja. Também não adianta levar a carteirinha da sua igreja. Ah, eu vou para uma batalha espiritual agora, mas eu vou com a carteirinha da minha igreja. E quando eu chegar lá, eu mostro para aquele que está possesso e ele vai ter que recuar. Não vai recuar, não. Não vai recuar, não, com a carteirinha da sua igreja. Ele vai arrancar a carteirinha da sua igreja da sua mão e ainda você vai levar uma coça, como aconteceu lá no Novo Testamento. Quando eles não deram conta, os próprios discípulos de Jesus não deram conta de um endemoniado. Não deram conta de resolver as questões. Não adianta. Não adianta você, que é membro da denominação X, Y ou Z, ir com a camisa, com o nome da sua denominação, não adianta. É preciso ir com a autoridade do Espírito Santo e com a glória do Senhor na sua vida. Não adianta também só dizer, eu tenho título tal na minha igreja. Também não resolve. Não adianta a camiseta, não adianta a carteirinha, não adianta o título, nada disso adianta como uma proteção para você. Não brinque com as coisas do Senhor e nem brinque na batalha espiritual, porque a batalha espiritual é coisa séria e você só vencerá no poder do Espírito de Deus. Que essas duas lições fiquem muito guardadas no nosso coração. Não adiantou trazer a arca. Apanharam, morreu gente para lascar e ainda tiveram a arca roubada. E depois toda a trajetória triste da família de Eli, tá bom? Tenhamos temor e tremor do Senhor. Temor e tremor do Senhor. Não deixe o seu amor esfriar. Nos últimos tempos, o amor esfriaria ou esfriará cada vez mais. Quanto mais nos afastamos do período da vinda de Jesus, da primeira vinda, e nos aproximamos da volta de Jesus, mais o amor vai esfriar. E se você for um cristão congelado, com amor, sem amor a Deus sobre todas as coisas, sem amor ao próximo como a si mesmo, não adianta nada. Nada será o seu amuleto, nada te dará a vitória, a não ser a própria presença do Senhor em sua vida. Essa era a glória. Por isso a mulher, a nora, disse Ikabod, Ikabod, né? Em hebraico tem o som de C, Ikavod, né? Kavod é glória. I é um prefixo de negação, ou seja, foi-se embora, foi-se a glória de Israel. Nós chamamos de Ikabod, né? Então, não tem o som de V, Ikavod. Nós falamos Ikabod com som de B, tá bom? Pois você confira aí. Foi-se a glória de Israel. Que a glória de Israel, que a glória do Senhor, que a glória da nova Israel, que a glória do Espírito do Senhor seja sempre sobre nossas vidas e não usemos nada sem temor e tremor. E não aceitemos nada errado sem pedido de perdão, arrependimento e mudança de vida. Que Deus nos abençoe poderosamente. Agora eu vou ler para você uma nota para encerrar nossa devocional, porque ela é bastante interessante para aquele que está ainda não familiarizado com essas questões históricas, significado, não viu ainda lá no blog. Ministrações sobre o Êxodo e o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, ou o Hexateuco, os seis primeiros livros da Bíblia. Leio então. Essa frase aparece na Septuaginta e na Vulgata e na tradução siríaca no final de 3:21. Que frase ele está falando? A palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo. A palavra de Samuel espalhava e era respeitada em todo Israel. Essa frase aparece na Septuaginta. Na Vulgata e na tradução siríaca, perdão aqui, melhor explicando, na Vulgata e na tradução siríaca, no final do capítulo 3, versículo 21. Então, Samuel, agora com cerca de 30 anos, idade simbólica, quando os sacerdotes começavam a exercer o ministério, Jesus começa a exercer o ministério como os levitas com 30 anos também. Samuel, com cerca de 30 anos de idade, exerce uma espécie de cojuizado. Ele era juiz com Eli. Mas Eli já estava enfraquecido, diz o texto, obeso, cego, com idade muito avançada. Veja aí o versículo 18. Uma perfeita ilustração humana da decadente condição religiosa e social do seu próprio povo. Tudo estava muito decadente. De forma irreverente, usaram a arca de Yahvé como se fosse um fetiche. Já disse para você, né? Como se ela, só a arca, por si, trouxesse a vitória na batalha. O mesmo aconteceu com a serpente de bronze. Veja lá em Números 21, 2 Reis 18. Os querubins que aparecem na arca são seres angelicais, encarregados por Deus de tarefas especiais em relação a certas pessoas. Há muita coisa para saber nos querubins, tá bom? Muita coisa. Gênesis 3, 2 Samuel 22, Ezequiel 10 e vai embora. Em cada extremidade da tampa da expiação da Arca da Aliança, havia querubins dourados, com suas asas estendidas para cima da arca. Êxodo 25. No espaço entre essas imagens de querubins, a presença de Deus com o seu povo estava localizada de maneira especial. A glória do Senhor era o propiciatório, sendo que a tampa da expiação da arca veio a ser considerada o trono do rei divino de Israel. As derrotas costumam ocorrer, irmãos, quando se confia mais nas coisas, como eu falei, ou até objetos sagrados, coisas criadas. Quando a gente acredita nas coisas criadas ou objetos sagrados e não confia no Criador, derrota certa. Quando se trata levianamente as orientações e obra do Senhor. Aqui no caso, levaram a arca para o campo de batalha como se fosse um amuleto, quando o seu lugar era no santuário. Quando as pessoas ímpias, não verdadeiramente crentes, colocam-se em postos de liderança, dando pouca importância à palavra de Deus, ai Senhor, tem misericórdia de nós, nesse crescimento que temos experimentado numérico. Aqui o resultado foi a morte de mais de 34 mil homens. A perda da arca, Icabod, foi-se a glória do Senhor. E a morte dos filhos do profeta Eli, Hofni e Finéas, conforme a profecia. E a destruição de Siló. Escavações e documentos arqueológicos confirmam a destruição de uma cidade cerca de 1050 antes de Jesus Cristo, nessa região. A devastação foi de tal ordem em Siló que os profetas posteriores mencionaram esse castigo de Yahvé como exemplo e advertência quanto aos juízos de Deus. Confira Jeremias 7, Salmo 78 e outros textos. Que Deus abençoe você. Deus abençoe colocando em você a vontade de ler mais, a vontade de se aprofundar, por exemplo, sobre a Arca da Aliança, o tabernáculo, todo o seu significado. Agora, não use nada como amuleto. Mantenha sua íntima comunhão com o Senhor para que não haja uma grande derrota espiritual na sua vida, derrota semelhante ao dos filhos de Eli, do próprio Eli, da nora de Eli, ou seja, toda uma tragédia. Que Deus nos abençoe e nos faça manter o temor e o tremor do Senhor. Onde você estiver atuando, não importa qual o ministério, ele pode ser considerado pela igreja um dos menos importantes, mas não é. O porteiro do tabernáculo era importante. Quem limpava os animais era importante. Quem limpava as bacias era importante. Todos são importantes. Mas tudo tem que ser feito com santidade, com busca de santidade, como adoração àquele que é santo, santo, santo, e com temor e tremor do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele nos motive a manter permanentemente uma busca de santidade bíblica, porque é isso que ele espera de nós e é isso que ele tem reservado para nós e é isso que vai nos garantir que a glória do Senhor nos dê a vitória em nossas vidas. Em nome do Senhor, a presença dele. Ele vai nos dar a vitória. Não as coisas que ele criou ou objetos que nós fomos orientados por ele para utilizar, mesmo no caso da Arca da Aliança. Não, ele vai te dar a vitória. Mas isso depende da sua relação com ele. Tá bom? Que Deus nos abençoe poderosamente. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a glória